sabe? Ele ficou um pouco fragilizado com o advento da televisão, mas é como sempre fica fragilizado uma coisa que parece que vai ser substituída por outra. Mas o rádio é um veículo específico de comunicação. Como é o jornal, como é o cinema, como é a televisão, cada um tem o seu lugar. Mas o rádio é o veículo mais ágil de comunicação. E alguns brasileiros estão descobrindo o rádio agora. São os Marcones da vida. Entendeu? Como o presidente Sarney. Mas isso é uma cópia do que já se faz no mundo todo. As pessoas inteligentes usam o rádio como seu veículo, porque aquele que atinge a pessoa em qualquer lugar, com equipamento muito pequenininho, ele chega sempre primeiro. Eu não conheço matéria que tenha sido feita primeiro em televisão do que no rádio. Ele é muito mais ágil, muito mais dinâmico. Você não depende de um aparelho, você não depende de estar parado, você não depende de estar em casa. Em qualquer lugar você é informado. Ele chega, o Brasil ainda é um país muito precário, muito pobre. Então, em qualquer lugar do sertão, do Nordeste, da Amazônia, o rádio é o veículo de comunicação. Cidinha Campos. E, por último, Paulo Tapajós. O rádio, de início, quando a televisão cresceu, começou a atrair o ouvinte, retirando do rádio aquela audiência fantástica, e, sobretudo, retirando do rádio o apoio publicitário que existia, que era a grande mola mestra do rádio, era aquilo que permitia ao rádio sobreviver, né? A partir desse instante, o rádio não soube reagir. Porque é uma coisa que até hoje não compreendo, como é que você pode botar um oficial do exército como diretor do rádio, mas não pode botar um radialista como general. Não pode, a coisa não pode inverter. Então o macaco está fora do galho. Como estava fora do galho nessa época, isso também ajudou esse desânimo, esse desinteresse pelo rádio. Eu acredito no rádio, entendeu? Mas acredito piamente no rádio. Sobretudo, acredito no rádio que um dia possa voltar a ser dirigido por pessoas que amem a profissão. Acima de tudo, que restaurem parte das coisas que o rádio tinha antigamente e que podem servir ao rádio ainda até hoje. Por que que o lado da programação do rádio é tão triste, tão pobre hoje e tão igual? O pior para mim é que ele é igual. Não estou contra o comunicador, não. Eu estou contra é todos juntos. Por que todos? Sempre a mesma coisa. Isso podia mudar. E aí tivemos os depoimentos de Paulo Tapajós, Cidinha Campos e Mário Lago. São depoimentos de três profissionais que acreditam no rádio e dão todos os créditos possíveis para que o veículo nunca deixe de cumprir o seu papel principal. O de educar, como queria Roquete Pinto, seu patrono, e de informar seu público. No nosso próximo programa, o último programa desta série, o assunto será os 50 anos do Serviço Brasileiro da BBC. O Rádio no Brasil. Texto e pesquisa de Valvênio Martins. Narração, Jader de Oliveira. Roteiro, Luiz Carlos Saroldi. Produção, Luiz Alfredo Ablitzel. Uma série do Serviço Brasileiro da BBC.